Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 3 de janeiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 3 de janeiro de 2012, terça-feira de lua crescente. Nos trabalhos técnicos hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta terça-feira é: só palavras bonitas não engordam o rebanho. Na dica de hoje, consuma saladas, sucos e frutas no verão. A atmosfera e a previsão do clima para o mês de janeiro. Na entrevista você confere saúde das plantas, dicas práticas para o agricultor. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 483239-5647 e deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão, com temperaturas altas e sensação de ar abafado, cuide bem da sua alimentação. Faça refeições leves, coma bastante saladas e frutas, beba sucos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Saúde das plantas é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola. O entrevistado é o engenheiro agrônomo José Ângelo Rebelo, da Estação Experimental da Ipagre, em Itajaí. Ele fala como controlar as doenças em plantas a partir da ideia de plantas saudáveis. Na verdade, nós, quando falamos a respeito de doença, nós falamos sobre saúde, sabe? A manutenção da saúde é feita por diversas medidas, né? E que deixa de ser importante a descrição das doenças. Porque o normal é ser saudável, né? O normal é ser saudável. Então, normalmente se dá esse destaque para doenças. Doenças são, assim, mais de 200 doenças que podem atacar ou infectar as plantas. Desde que eu permita, desde que eu queira, desde que eu deixe, né? Há métodos agronômicos que, combinados, mantêm a planta sadia, como nós, por exemplo, né? Nós andamos por aí o dia inteiro saudáveis, né? Eu não tomo remédio antes de sair de casa porque eu posso ficar doente no caminho, não. A minha preocupação é com a saúde. Então, essa é a preocupação das plantas e com as plantas. Não vou citar nenhuma doença, vou citar maneiras de manter as plantas saudáveis. Para o agricultor, que dicas práticas você teria para manter as plantas saudáveis? Primeiro, conhecer a planta que ele está cultivando. É muito comum o agricultor não saber quase nada da planta que ele cultiva. É muito comum. Como, por exemplo, exigência climática, exigência de nutrição, melhor momento de plantá-la, melhor forma de conduzi-la na sua lavoura. Então, é muito comum. Certa vez eu perguntei para um grupo de produtores, 200 produtores de pepino: vocês sabiam que o pepino tem flor masculina e feminina separada no baraço? Não, ninguém sabia. Mas ele tem flor masculina e depois vem as femininas, separadamente. E onde é que estão as femininas no baraço? No começo ou no fim do baraço? Também muito menos, nem sabia que tinha flor diferente. Daí eu falei, exatamente na ponta do baraço que você pisa quando vai colher, por deixar o pepino arrastando-se pelo chão, em vez de colocá-lo verticalmente num tutor. Então, essa é a minha recomendação. Conheça a planta que você tem, para dar as condições que ela precisa para ser saudável. É como quando uma criança não pode comer feijão, né? Adulto pode. Se você quiser alimentar os dois, da mesma forma vai ficar doente, sem sombra de dúvida, o bebê. Assim é a nossa planta. É sempre essa mensagem que eu procuro levar para o agricultor. Conheça a planta que você está cultivando. Para buscar conhecimento, pode procurar um técnico agrícola e o escritório da IPAG. Isso. E como saber a respeito da planta? Tem literatura a respeito do assunto, né? Tem os técnicos da IPAG e de cooperativas e da prefeitura e de tantos órgãos que disponibilizam esse profissional ao produtor. Não faça do técnico um bombeiro, no sentido popular, de vir chamá-lo somente quando o incêndio já ocorreu. Fale com o técnico antes do incêndio, para que ele possa evitar uma série de despesas, de gastos, enfim. Consulte seu técnico. Falou aqui no Panorama Agrícola, dando sugestões práticas e preventivas sobre a saúde das plantas, o engenheiro agrônomo José Ângelo Rebelo. Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siram. Na voz da meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima, você ouve a previsão climática para o mês de janeiro. Olha, em janeiro, sempre as chuvas são um pouco mais abundantes do que em dezembro, né? Mas para este ano, como a gente continua com a influência da Laninha, né, devemos esperar aí que o janeiro seja de chuvas abaixo da média, ou seja, que ondas de calor com dias consecutivos de temperaturas altas e sem chuva venham ocorrer sim em janeiro. Essa previsão do clima para janeiro, há uma diferença entre previsão do clima e previsão do tempo, que é algo feito num período mais curto. A Marilene de Lima, meteorologista da Epagri-Siram, nos diz agora aqui no Panorama Agrícola como é feita a previsão do clima e do tempo para Santa Catarina. Olha, nós usamos modelos de simulação do comportamento atmosférico, né? Tanto para os modelos de pequena escala ou de menor período para fazer a previsão de tempo, né? Com duração de 5 ou 7 dias. E para a climática, que leva mais meses, aí já são supercomputadores que ficam vários dias, né, processando essas informações. Essas simulações são feitas para um período de 3, 6 e até 1 ou 2, né? Então leva mais tempo para ser feita, e a gente aqui no nosso centro utilizamos pelo menos uns 5 modelos desse tipo, e a gente considera fundamentalmente, né, para fazer um melhor diagnóstico, uma previsão mais adequada à nossa região, a climatologia do que normalmente ocorre aqui. Normalmente é observado no estado, nas diferentes regiões em que a gente divide o estado, né? Então a gente utiliza esses modelos como ferramenta e o conhecimento histórico do que normalmente ocorre aqui no nosso estado. Marilene de Lima também explica as principais variáveis analisadas pelos meteorologistas. Principalmente o comportamento das temperaturas dos oceanos, né? Então o Pacífico, aí no caso apresentando aí o Laninha, né? O Atlântico Sul, a gente olha com bastante cuidado, porque influencia bastante as temperaturas aqui na nossa região, né? E também a parte ali de comportamento oceânico mesmo, né? Então a gente considera essas duas variáveis, as temperaturas nos oceanos. Outra coisa que a gente observa bastante é a circulação geral dos ventos, né? Nesses meses, né, ao longo desses meses, para ver se predomina mais ou menos os alísios, né, que são os ventos que fazem o transporte de massas de ar, né, próximo ao Equador e até em latitudes tropicais, né? E também as ondas, a gente chama de número de onda, né? Mas também é o transporte que ocorre próximo ao Polo Sul, né? Então isso aí nos dá uma direção em relação ao transporte de massas de ar frio ou quente e que chegam até a nossa região. Então a gente tem condições de vento, de circulação geral dos ventos, né, de temperaturas oceânicas, e tem lá, a partir daí, o comportamento das temperaturas em função de todo esse transporte de ar. Falou aqui no Panorama Agrícola a meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.